Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bonova. Começa aqui mais uma Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Como já é hábito, temos a equipa reunida em estúdio. Lembro que é constituída pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael e Daniel Pereira. Boa tarde a todos. Ora, cá temos o nosso cor afinado. Infelizmente, o nosso Daniel continua doente, por isso não pode estar aqui a acompanhar-nos, mas de certo vai estar no próximo programa. Porque ele já tinha os seus textos feitos e de certeza que ele nos está a ouvir. Está com pena de não estar aqui, mas estará cá para a próxima. Rádio Boa Nova. Vamos então já passar às rubricas de hoje. Vamos começar pela música, Pedro Oliveira. Para começar, teremos os Maroon 5, que são uma banda americana de pop rock que se originou em Los Angeles, na Califórnia. O grupo foi formado em 1994 com o nome Carous Flowers, enquanto os seus membros ainda estavam no ensino médio. Após acabarem o secundário, os elementos da banda formaram os Maroon 5. Já como Maroon 5, eles assinaram com a Octone Records e lançaram o seu primeiro álbum sob o título Songs About Jane, em junho de 2002. A banda ganhou o Grammy Award para Best New Artist, Melhor Artista Revelação, em 2005. A banda gravou o seu segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, no início de 2007. E foi 3 anos depois que lançou o seu terceiro álbum, Hands All Over. Em 2011, o álbum foi relançado e foi adicionado o single Moves Like Jagger, que apresenta a cantora americana Christina Aguilera. A canção tornou-se um dos singles mais conhecidos, que já vendeu mais de 13,9 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se também um dos singles mais vendidos em todo o mundo. Os Maroon 5 lançaram o seu quarto álbum, Overexposed, em 2002. Os seus primeiros dois singles, Payphone e One More Night, foram ambos hits internacionais, e foi com este álbum que os Maroon 5 atingiram o seu topo. Desde a sua estreia em 2002, a banda já vendeu mais de 10 milhões de álbuns e mais de 30,8 milhões de singles digitais nos Estados Unidos e mais de 27 milhões de álbuns em todo o mundo. A sugestão que eu lhe dou para esta semana é o tema do seu novo álbum, V Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try. Pretend in time, you gon' find you was meant for me. You a part of me and I'm part of you. I'm addicted, one hit won't do, I need a lot of you. Overdosing your potion, it's got me floating on cloud nine. Tell me what I'm supposed to do when I run out of you. I'm through, I need a fix, like these boys need bricks and plus whips to transport them. J. Cole, I seen it all, you can't short them. One more time together, I hope your new man don't mind. Girl, you mine forever. Baby, I'm playing on you. Bem, então vamos já para uma notícia de âmbito internacional com a nossa jornalista Inês Garcia. Exatamente. Desta vez trago para a notícia de âmbito internacional a execução de uma jovem iraniana por ter morto o homem que a violou. O Irão executou uma mulher de 26 anos por assassínio de um homem depois de uma campanha internacional para que Rehane Jabari fosse presa em 2007 fosse poupada. As autoridades judiciais iranianas enforcaram esta madrugada Rehane Jabari, condenada à morte por matar o homem que a tentou violar. A jovem estava presa há 7 anos e tinha 19 anos na altura dos factos. Rehane Jabari foi condenada à morte por um tribunal de Teherã em 2009 e o veredito acabou por ser confirmado pelo Supremo Tribunal do país. Desde então, esteve detida à espera da sua execução. Tudo aconteceu há 7 anos. Segundo a jovem, o homem tentou violá-la e ela agiu em legítima defesa. O indivíduo em causa era um antigo trabalhador do governo que estava na área dos serviços de inteligência. De acordo com os ativistas da Amnistia Internacional, os argumentos da jovem nunca foram realmente investigados. Em vez de continuar a executar pessoas, as autoridades iranianas deviam fazer reformas nos seus sistemas judiciais. Os processos não respeitam as leis internacionais e os padrões necessários para um julgamento justo não existem, declarou a diretora da Amnistia Internacional do Médio Oriente e Norte de África. Segundo a ONU, desde o início de 2014, foram executadas mais de 250 pessoas no Irão. A campanha para uma repetição do julgamento de Jabari foi feita tanto por organizações internacionais como pela Amnistia e também por personalidades iranianas, incluindo vários atores. O caso tornou-se muito mediático e gerou vários apelos da comunidade internacional. Quer os Estados Unidos, quer a União Europeia, pediram a sua libertação, uma petição pública que juntou ainda cerca de 200 mil assinantes. Foi a atenção da comunidade internacional que conseguiu, de resto, adiar a execução de Jabari até à madrugada de sábado, 25 de outubro, dia em que foi executada. Mais uma vez, tu trazes-nos aqui uma notícia que nos lembra que há uma realidade completamente diferente da nossa, onde as mulheres não têm direitos e onde se condena à morte por algo que aqui no Ocidente é crime, como vocês sabem. Infelizmente não vamos ter muito tempo para discutir esta temática, mas é bom que nos lembremos que, de facto, estas situações ainda permanecem no mundo em muitos países. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos passar para uma sugestão de cinema, portanto é a nossa Catarina. E desta vez vamos ver? Em Parte Incerta. Hoje trago como sugestão um filme chamado Em Parte Incerta, cujo título original é, em inglês, Gone Girl. Conta com atores principais Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry e Missy Pyle. O filme para maiores de 16 com duração de 145 minutos é um thriller psicológico assinado por David Fincher, também conhecido por ter realizado os filmes Clube dos Mortos e Sete Pecados Mortais. A história fala sobre um jovem casal que se acaba de mudar para o Missouri, nos Estados Unidos. Nick e Amy têm uma vida pela frente e aparentam ser o casal perfeito. Porém, no mesmo dia em que completam 5 anos de casados, Amy desaparece sem deixar qualquer rastro. Sem qualquer explicação para o rapto de Amy, o marido torna-se o principal suspeito. Sob a pressão das investigações, descobre-se que afinal a relação, que aparentava ser perfeita, tinha as suas fraquezas. Nick continuava a declarar-se inocente, com a sua irmã sempre a seu lado a apoiá-lo. Ele não se deixa intimidar pelas evidências ou pela desconfiança que recai sobre si. Mas se não foi Nick o responsável pelo desaparecimento da mulher, então quem foi? Vai ao cinema a nós, como por exemplo, Coimbra ao Viseu e descobre. Já temos sugestão para o próximo fim de semana. Passemos a uma sugestão de leitura, Inês Pereira. Valquírias é um livro de Paulo Coelho, publicado em 1992, e relata a história do autor e da sua mulher, Cristina Oiticita, quando decidiram passar 40 dias no deserto de Mojave em busca de uma das mais importantes experiências místicas do ser humano, uma conversa com o anjo da guarda. As armadilhas do deserto, o processo mágico da canalização, os conflitos de casamento e a simplicidade de buscas, e também o deslumbrante encontro com mulheres que já tinham visto os seus anjos, faz de Valquírias um livro com direção atrás daqueles que procuram criar e participar num mundo novo. Já temos um livro interessante para ler, e eu que ainda há pouco numa turma sugeri que os nossos jovens precisam de ler mais, a nossa Inês Pereira traz aqui boas sugestões de todos os nossos programas. A Escola e o Meio. Hoje, mais uma vez, temos um entrevistado e, desta vez, um entrevistado ilustre da nossa terra. Não é por acaso que o nosso programa tem o nome A Escola e o Meio. Significa que pretende estabelecer um elo de ligação ao meio envolvente, isto é, à comunidade. É com muito agrado que registamos os contactos que diversas individualidades e entidades têm estabelecido connosco. Temos hoje entre nós um oliveirense, estudioso do património natural e cultural e material do nosso concelho e região. Trata-se de Luís Antero, que iniciou em 2008 um projeto artístico de documentação e arquivo das paisagens e marcos sonoros dos territórios da Beira Serra e da Serra da Estrela. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite para estar aqui neste projeto tão interessante. Nós admiramos e valorizamos muito o seu trabalho, que é importantíssimo, como os nossos ouvintes percebem, na preservação do nosso património, quer natural, quer cultural. Fala-nos então do desenvolvimento do seu projeto ao longo destes 6 anos, como começou e como evoluiu. Bom, ele começou de uma forma muito simples. Em 2008 tinha acabado de ser pai e nesse ano, por acaso, ouvi pela primeira vez um disco de sons, paisagens sonoras de natureza, do Chris Watson, que é um técnico de som da BBC, faz os sons, é técnico de som do David Attenborough, trabalha muito na BBC, e ele tem um disco chamado Weather Report, com gravações desde o Polo Norte até África, e depois ele mistura aquilo em peças sonoras e dá-nos a ouvir aqueles sons maravilhosos em forma de peça sonora. E foi um abrir de ouvidos. Portanto, eu vinha de uma escola pop rock, habituado a ouvir música pop e rock, mas também experimental e jazz. Portanto, o meu ouvido já estava de alguma forma treinado para ouvir coisas diferentes. Mas aquele disco foi assim um marco muito, muito interessante. E coincidiu com uma altura em que eu andava a ouvir mais o nosso concelho do que a vê-lo. Portanto, andava a ouvir mais o nosso concelho do que a vê-lo. E ouvi-lo porque andava a sentir que, ou comecei a sentir nessa altura, que muitos sons, ou alguns dos sons que presentes no nosso concelho e aqui no território, alguns deles estavam em vias de desaparecer. E quando ouvi aquele disco, fez-se essa luz. Foi assim o primeiro clique. E depois, logo a seguir, na mesma altura, um filme português de uma realizadora que é Raquel Castro, um filme que se chama Soundwalkers, que está disponível online e que fala justamente sobre a importância do som no nosso quotidiano, quer a importância em termos da acústica, quer a importância do som para aqueles que realmente dependem dele, como por exemplo os invisuais. E esses dois trabalhos juntos formaram um todo e levaram-me a comprar um gravador e a meter mãos à obra e a começar a gravar e a registar, primeiro enquanto experiências sonoras, era assim que eu lhe chamava, numa perspectiva puramente autodidata. E depois, mais tarde, com o apoio de artistas sonoros já firmados no nosso país, abandonei as experiências e parti a sério para o desenvolvimento deste projeto, com, não direi com mais rigor, mas com metodologia. Este é um projeto que atravessa as áreas disciplinares da etnografia, da antropologia, da sociologia também. Da história. Da história. E, portanto, o método ou os métodos afiguram-se essenciais para a persecução do mesmo. E pronto, e desde 2008 que tenho gravado o património imaterial sonoro, principalmente das zonas da Beira Serra e Serra da Estrela, e naturalmente no nosso concelho, dando, não dou aqui especial atenção a isto ou aquilo, talvez dê, se calhar inverto aqui a questão, talvez dê menor atenção ao cancioneiro. Não gravo todo o cancioneiro, gravo aquele que considero realmente importante. Principalmente grupos e pessoas que fazem recolha do cancioneiro popular das suas freguesias. Isso para mim tem um valor muito interessante, muito, muito grande, que cabe nos princípios orientadores do projeto, porque é isso que um dia vai fazer falta. De resto, trato, a minha ação anda à volta dos sons naturais, ambientais, mas também dos sons sociais. Isto. Pois, eu parece-me, do que conheço do seu trabalho, que há de facto essas duas vertentes. Por um lado, captar os sons da natureza, seja do rio, depois fala-nos um pouco desses sons que capta, para as pessoas que não conhecem, sim, o seu projeto perceberem o canto das aves, os sons dos animais, de uma forma geral. Sim. E ao mesmo tempo também pretende captar, e como eu sou de história, parece-me que esse é um trabalho, não é que o outro não seja importante, mas este, captar essa memória histórica que se está a perder, porque os nossos meios rurais, infelizmente, aqui no nosso concelho e nos concelhos adjacentes estão desertificados, e portanto há muitas memórias do passado que se vão perdendo, e parece-me que o trabalho que faz é muito importante a esse nível, porque está a recolher. No outro dia me dizia que entrevistou alguém na freguesia da Aldeia das 10, que lhe esteve a falar da como se fazia a apanha da castanha e de todo o processo envolvente naquela zona já da Serra do Açor, do nosso concelho. Fala-nos então dessas duas vertentes, o que é que capta exatamente e o que é que pretende no âmbito do património natural, mas também do património cultural. Muito bem. Eu vou-lhe dar o exemplo de um projeto que eu tenho, que se chama Sons de Alvoco. O Sons de Alvoco, como o próprio nome indica, é um projeto de arquivo e documentação sonora da freguesia de Alvoco das Várzeas, mas também do Val do Rio Alvoco. E quando eu falo no Val do Rio Alvoco, falo na freguesia de Alvoco, na freguesia e a montante, Vide, freguesia de Alvoco, Vide e Alvoco da Serra, e depois apanho ainda Sangião e Aldeia das 10, porque tem ali ribeiras que são, enfim, afluentes do Alvoco, e faz todo o sentido integrar essas localidades, esse território no projeto. E ali tenho, por exemplo, sons da arquitetura popular, por exemplo, os moinhos, que naquele vale eram às dezenas, para não dizer centenas, e hoje são dois que existem, e recuperados por particulares. Portanto, obviamente que me interessa gravar o moinho em funcionamento como ele funcionava outrora, e gravar os sons dele tal qual eles existiam nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Os sons do património religioso, interessa-me bastante os sons ligados aos rituais de passagem, por exemplo, os sons ligados às festas religiosas, às procissões, mas também as orações populares, que não são, evidentemente, como todos sabem, aquelas que são oradas na missa, não é? Nem ditas. Interessa-me todo esse lado, porque ele continua a existir. existem muitas pessoas no nosso concelho, nestas aldeias, que continuam a praticar esse tipo de oralidade religiosa. Mas também as histórias de vida é das coisas mais apaixonantes de se gravar. Muitas vezes dei comigo a acabar uma gravação com lágrimas nos olhos, e do outro lado também. Já gravei pessoas que sentia que estavam a dizer aquilo pela primeira vez, e aquilo era uma coisa que estava ali dentro há 50 anos. Histórias de vida sobre os tempos da ditadura, sobre os tempos difíceis de trabalhar a terra, enfim, pessoas que hoje só não o fazem porque não têm forças para o fazer e sentem-se muito tristes porque todos aqueles campos onde antes havia uma vida imensa, hoje está tudo cheio de silvas e mato e eles não conseguem fazer nada, contra aquilo. Mas até isso é interessante em termos sonoros. Onde antes se podia gravar o som da enxada, que hoje é mais difícil de gravar. Ou do carro de bois. Que era muito comum aqui na nossa zona. Exatamente. Hoje só se consegue gravar o carro de bois numa recriação ou numa aldeia que, porventura, ainda tenha. São muito poucas. Gravei há cinco, seis anos, em Bruges, mas foi na recriação do ciclo do pão, uns senhores que levaram uns bois. A enxada, ok, ainda se encontra, mas... toda aquela vida intensa que havia no campo desapareceu. Desapareceu. Por outro lado, vamos encontrar hoje outros sons que estão debaixo daqueles amontoados de mato e silvas. Répteis, por exemplo, sons noturnos que antes não existiam porque aquilo estava tudo limpo, mas hoje conseguem-se gravar essas particularidades sonoras desses sítios. Portanto, o meu projeto anda à volta destes dois grandes grupos, vá lá. Um mais natural, ambiental, o outro social. Dentro dos sons da natureza, interessam-me particularmente os sons, aquilo que eu chamo de paisagens sonoras fluviais, os sons dos rios, não só da água, mas de toda a envolvente, da biodiversidade, não é? Temos a água, temos as aves, mas temos as rãs, temos, enfim, uma série de... Temos também os moinhos, temos as rodas d'água. Tenho um projeto só com rodas d'água do Rio Alva. Não é difícil de fazer porque elas contam-se pelos dedos da mão, né? Já nem são precisas duas mãos. E, portanto, é esta... não lhe chamarei urgência, mas é esta necessidade de, se não hoje, amanhã, porque este é um trabalho feito nos tempos livres, se não hoje, amanhã, gravarem-se essas dinâmicas. Nós temos uma roda de água belíssima a funcionar diariamente em Sandomil, por exemplo. Temos outra roda de água a funcionar diariamente ou quase em Santo António do Alva. Temos a de Penalva, que funciona só no verão. Temos a das Caldas de São Paulo, que não funciona porque está estragada e ainda não foi recuperada. E portanto, todas elas... e a de São Sebastião da Feira também funciona diariamente e é das mais belas rodas d'água do Rio Alva. E podem-se perguntar, mas todas elas são iguais, e elas não são iguais, não é? E portanto, como não são iguais, umas ou porque usam púcaros de metal, outras ou porque usam de latão, outras ou porque têm um diâmetro maior, outras porque têm um diâmetro mais pequeno, outras porque têm um caudal de água, têm uma... dependendo do caudal de água, elas podem girar, rodar mais depressa ou mais lentamente, e tudo isto origina sons diferentes e origina dinâmicas sonoras diferentes. E portanto, para mim, faz todo o sentido gravá-las todas. E não, enfim, não ir a uma fonte e, ok, esta vale por todas as outras, não. O som é, tem esta característica muito interessante, porque ele na essência é experimental. O som na essência é experimental. E portanto faz sentido, porque ele tem nuances diferentes de sítio para sítio. E daí, por exemplo, as paisagens sonoras. Paisagem sonora é basicamente o som que nos rodeia. E as paisagens sonoras das aldeias são diferentes. Logo, até pelo toque do sino, ou pelo bater, pode ser uma Ave Maria. Assim, há muitas Ave Marias em várias freguesias, não é? Nas horas. Mas basta o altifalante ter uma frequência diferente, ou estar mais alto, ou estar mais baixo. E o som é diferente? O som é completamente diferente. O som é completamente diferente. E é curioso porque em Portugal, quando se substituíram os sinos tradicionais para os automáticos, foi quando começou a haver mais queixas de ruído por parte dos habitantes. Em algumas freguesias até se conseguiu abaixo-assinado para que os sinos não tocassem a partir de determinada hora. Mas os sinos fazem parte da identidade sonora. O som faz parte da identidade ou das identidades da aldeia, da freguesia, do lugar onde se está. Claro. Reportando-nos mais à parte social ou à parte cultural, eu penso que tem feito o trabalho de pôr essas pessoas mais velhas a falar sobre o seu passado, sobre as atividades a que estavam ligadas, fosse ela a terra, fosse ela, por exemplo, atividades artesanais que nós tínhamos com alguma relevância, né, em várias freguesias. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos canastreiros naquela zona de Penalva de Alva, que era uma profissão muito comum, dos arguinas aqui de Santa Ovaia e de Nogueira do Cravo, onde provavelmente tem captado também essas, que muitas destas profissões têm estado a perder-se, não é? E são cada vez menos as pessoas que as mantêm, os latoeiros de avô, por exemplo. Sim. Neste fim de semana falei com o Sr. António Costa, justamente por causa disso, e hei de visitá-lo um dia destes para gravar todos aqueles sons da oficina dele, nos objetos que ele faz com o latão. Sim, isso é muito importante. Sempre que tenho espaço, obviamente que é mais fácil chegar a uma aldeia que eu não conheço e gravar uma paisagem sonora natural. Mas como tenho a facilidade de conhecer muita gente, e de muita gente me conhecer, porque eu, quando era mais miúdo, acompanhava o meu pai aí pelas serras, quando ele ia servir os casamentos e os batizados e essas coisas, às aldeias mais pequenas, as pessoas ainda me reconhecem nessa altura, e portanto não se torna difícil falar com essas pessoas, mas por vezes torna-se difícil é chegar a uma aldeia e encontrar gente. Pois. E encontrar gente. Disponíveis elas estão. Eu tenho sentido. E muitas vezes estão ávidas de deitar coisas cá para fora. Bom, mas para uma compreensão do presente, e vendo isto numa perspectiva de deixar alguma coisa para que eu próprio, da minha geração, mas principalmente os mais novos, consigam um dia ter algum entendimento daquilo que foi o passado destas aldeias. É interessante perceber como é que estas pessoas viviam, o que é que elas faziam, e eu considero isso muito, muito importante e tento sempre fazê-lo na medida do possível. Por exemplo, em Alvoco tenho um projeto na calha que se chama Lugares Sonoros, e é um projeto muito simples, é um projeto em que eu tenho que fazer uma chamada à população, isto é, a população vai inscrever-se, quem quer inscreve-se. Tenho que lhes dar o enquadramento do projeto, quem quer inscreve-se. Mas é uma coisa muito simples. É colocar quem se inscrever. O projeto basicamente é isto. É convidar as pessoas a levarem ao seu local favorito de infância ou juventude. Em Alvoco, vinham da escola e iam cortar mato, ou ajudar os pais, ou guardar o gado. Bem, portanto, há sempre locais que eles vão eleger como, como o favorito, ou pelo menos como aquele onde passavam mais tempo. Onde passavam mais tempo. E depois a ideia é lá, in situ, perceber que sons havia naquele altura. Tempo, o que é que faziam ali, e ao mesmo tempo que eles estão a discorrer sobre o assunto, gravam-se os sons de hoje, do presente. E, portanto, vamos perceber que há... uma mudança radical. Há mudanças incríveis, não é? Os sons modificam-se, transformam-se, perdem-se e depois nascem outros. Claro. Tem sempre uma boa receptividade desta população com contacta, sobretudo os mais velhos? Quase sempre. Às vezes há coisas curiosas. Eu fiz um projeto chamado Xisto Sonoro para a rede das aldeias de Xisto. Há de sair em CD brevemente, se bem que já ando a dizer isto há 2 anos. E muitas vezes chegava às aldeias, e há muitas aldeias da rede das aldeias de Xisto que são aldeias desertas. Mas as pessoas vivem lá. Eu chegava, colocava o meu microfone, que é assim uma espécie de um coelho morto, não é? Assim, uma coisa peluda e tal. E não via ninguém, não via viva alma. Mas quando andava a gravar, lá ia espreitando assim pelo canto do olho e percebia que as pessoas vinham à janela e vinham espreitar quem era aquele tipo que andava ali a gravar, não é? Eles viam que eu não andava a fazer mal nenhum, antes pelo contrário, então iam saindo. E logo que eu lhes explicava o que estava a fazer, e basicamente dizia-lhes que andava a gravar os sons daquela aldeia para o Projeto X, logo de imediato as pessoas colaboravam. Não era preciso ali grande coisa. Quando eu chegava às aldeias, onde para além do equipamento de gravação levava, por exemplo, uma máquina fotográfica a tiracolo, a coisa já não funcionava tão bem. Isto depois a experiência vai-nos ensinando estes truques, não é? Do modo geral, as pessoas têm colaborado bastante bem, e depois sentem, dou mais uma vez o exemplo de Alvoco, porque é a minha terra, mas as aldeias ali do Val, nota-se que as pessoas até veem isto com certo carinho. Eu tive o cuidado em Alvoco há 2 anos fazer uma apresentação pública na biblioteca da Freguesia de Alvoco. Isto é, peguei no meu arquivo e disse à junta de freguesia: eu tenho aqui material para, em querendo, se poder fazer uma fonoteca da freguesia de Alvoco das Várzeas com base no meu arquivo. Eles disseram sim senhor, e eu avancei para isso. Mas tive o cuidado de fazer uma apresentação pública lá e explicar às pessoas o que é que, porque é que estava ali aquilo e porque é que eu queria dar aquele contributo às pessoas. Não só porque algumas, as mais velhas, não têm tantas habilidades tecnológicas para ir à net e ouvir as coisas, não podem chegar ali, levam um CD para casa e ouvem em casa calmamente e depois tornam a entregar o CD, mas sentia que devia também isso, não é? Que lhes devia também isso. Então é curioso, porque havia uma ou duas pessoas que disse: ainda bem que estás a fazer isto aqui, porque às vezes vemos-te aí com o equipamento e com o coelho de um lado para o outro e não sabemos muito bem o que é que andas a fazer, achamos piada e tal, mas agora sim, agora percebemos, agora, bom, obviamente que eram pessoas que ainda não tinham colaborado no projeto. E por exemplo em Alvoco, eu estou sempre a falar em Alvoco porque, enfim, é aquilo que me lembro mais, porque para além é o projeto, para além do geral, é aquele onde me tenho focado mais. E digo-lhe que só o projeto Sons de Alvoco me ocuparia uma vida inteira. Pois, acredito. E tenho percebido, naturalmente, que por muito que nos custe, se bem que talvez daqui a 7, 8, 10 anos possa ter dois belos ajudantes a acompanhar-me e depois a ramificar aí o projeto, mas como só faço isto no tempo livre, obviamente que não dá, então é preciso haver alguma concentração para onde é que eu quero ir. E para onde eu quero ir é muito simples. Eu quero continuar a trabalhar aquilo que eu designo como ruralidade sonora. Para mim não faz qualquer sentido ir gravar sons noutro lado qualquer. E tenho gravado muitos sons noutros lados quaisquer. Tenho, mas a convite, não é? E portanto, quando aparecem projetos para os quais eu sou convidado, obviamente que vamos lá embora, eu aceito. E pronto. Mas fazendo isto numa perspectiva de Carolice, não é? É aqui, evidentemente. Para mim não faz sentido viver num território e ter este projeto fora dele. É óbvio, estão aqui as suas raízes, não é? É claro. E é aqui que é necessário fazer este levantamento, mas que ao mesmo tempo não deve ser uma coisa, no meu entender, porque eu faço sempre isto numa perspectiva artística, não faço isto numa perspectiva científica, é numa perspectiva artística. Portanto, com base nas gravações, depois divido-as entre um arquivo puro e duro, está aqui aquilo que eu gravei, mas depois na concepção de peças sonoras. Claro. E aí entra a criatividade, entra a arte em jogo, e portanto é sempre nessa perspectiva que eu trabalho. Só uma última nota para a questão dos arguinas. Vou começar a desenvolver o projeto de arquivo e documentação sonora dos Arguinas muito em breve. É um projeto que já está pensado, imagina, há três anos, mas que ainda não tive tempo. É quase sempre uma questão de tempo, porque entretanto colocam-se outros projetos pelo meio que eu aproveito para abraçar, e os Arguinas têm ficado um bocadinho para trás, mas já comecei a desenvolver já fiz algumas gravações. É curioso que as primeiras que fiz foram por exemplo com pedreiros que já faleceram. Lembro do Sr. António Cruz de Santovai, que foi o último que faleceu, e no caso particular dos Arguinas aí sim há esta urgência. Sexta-feira, como sabe, vai ser lançado o livro do Dr. Jorge Mendes sobre esta temática, mais uma contribuição inestimável nesta questão do património imaterial, e nomeadamente nos pedreiros de Santovaia e Nogueira, mas também a aldeia, Avô e Santo António do Alva, e portanto é também, ou irá constituir também, uma boa base de trabalho, porque ele já fez a pesquisa, eu tenho o cenário montado, só falta mesmo ir para campo. Às vezes o problema do método esbarra quando chegamos ao local e nos trocam as voltas. A primeira reunião de Arguinas que eu promovi, curiosamente com o Dr. Jorge Mendes, em Santovaia, fiz uma gravação de uma hora e meia, onde aproveito para aí 7 minutos de linguagem arguina, não mais, porque eles passaram o tempo a recordarem-se de... Enfim, é normal. Eles tempos próprios, antigos. Eles próprios também já não se viam há algum tempo, ou não se reuniam há algum tempo. Mas estou em crer que, com um método, com uma espécie de guião, as coisas vão a bom porto. Até porque para este projeto está já prometida a edição física em CD, já desde o tempo em que ele foi pensado, e tive logo o apoio de uma editora para o colocar cá fora. E pronto, e vamos trabalhar, vou trabalhar nele, porque este sim, esta questão das Arguinas é mais urgente, porque, enfim, as pessoas não são eternas. Não, as pessoas estão a partir. Exato. Eu acho que os nossos ouvintes já perceberam, aqueles que não conheciam, muitos oliveirenses e muitas pessoas da nossa área geográfica já conhecem o seu trabalho, se calhar ainda não todos e não o conhecem tão profundamente quanto isso. Hoje já nos deixou aqui pistas para percebermos a importância do seu trabalho. Eu já tinha percepção disso, hoje fiquei com mais, porque numa vertente de ensino, numa vertente da escola, falou aí que tem uma abordagem artística e educar através da arte é uma excelente forma de educar. Educar para a sensibilidade também o é. E sobretudo também chamar a atenção para esta, para os nossos ancestrais, a forma como eles viviam, este património imaterial riquíssimo que nós tínhamos e que se está a perder, porque as aldeias que nós tínhamos nas várias freguesias de há 50 anos não têm nada a ver com a realidade de hoje. Muitas profissões se perderam, muitos modos de vida, e é isso tudo que capta no seu trabalho, que é um trabalho que eu acho que é excelente. É pena que não se possa dedicar a ele a tempo inteiro. Eu fazia uma proposta aqui à Edilidade para fazer um trabalho de etnografia a tempo inteiro, de recolha. Era maravilhoso. Pois, eu acho que o merecia. Quem sabe o nosso Presidente da Câmara está a ouvir-me e me dará razão. Sei que estas questões em termos práticos depois às vezes são difíceis, mas eu acho que é tempo das nossas câmaras municipais perceberem que o património é importante e que valorizar estas vertentes é fundamental para preservarmos o passado, porque se não preservarmos a nossa memória histórica, também não teremos futuro, porque não teremos memória. Eu gostei muito de o ter aqui no nosso programa, deu-nos um excelente contributo. Vamos ouvir com atenção os registros que nos vai deixar. Já agora, quais foi aquele que escolheu para ouvirmos hoje? Hoje vamos ouvir uma paisagem sonora fluvial. Vamos ouvir uma gravação realizada este ano no Rio Alvoco. E vamos também ouvir uma gravação de um trabalho que se chama Pastagens Sonoras, acerca dos sons da pastorícia, uma gravação realizada com um pastor que já faleceu, um pastor de avô, onde podemos escutar, para além dos sons característicos do gado, dos chocalhos e das campainhas, os chamamentos, os diferentes chamamentos que o pastor tem aos animais. Muito bem, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Obrigado, meu. E estamos sempre disponíveis para nos voltar a falar do seu projeto, das novidades que vai tendo, da forma como vai trabalhando e que nos vai mostrando e também esclarecendo acerca de todas estas propostas que nos deixou hoje aqui. Tá muito bem. Obrigada. Muito obrigado, Lula. Obrigado. Aquele chamamento, há vários chamamentos para as ovelhas, não é? Há o assobio, há aquele som que você fez ali, sim. Para dar as cabras. Então, explique-me lá um bocadinho esse. Diferentes sons. Para virar as cabras assim. Assim. E as ovelhas assim. As ovelhas. Para as cabras não andarem junto às ovelhas. Não, elas andam juntas, mas as pés do pé das ovelhas elas ficam para trás. Cala-te. Pode fazer outra vez? É assim. É assim. Eu já estou a cantar para eles para longe. E há mais maneiras de assim. Há maneiras de chamar. Chamar essa serva e dizer: dá a menina, dá a menina. E ela, se cá tivesse melhor, vinha um quarto. Se evitar a mãe. Toma. Toma. Toma, menina. Toma, menina. Toma. Toma, menina. Toma. Toma. Toma, menina. Toma. Toma. Toma. Toma. Olha cá. Uma garota. Esta é menina, esta é garota. Lembrei menina. Pronto. Lá cá agora mais, daqui a pouco já come. Vai comer daqui a pouco, vem para além. Não vou sujar a cama. Vá. Vem para além, vai-te embora. Vai para além. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos à política, Francisco Carvalho. Desta vez, o que é que nos trazes? Hoje vou falar de uma política económica que já foi utilizada em tempos de crise e que podia voltar a ser implementada. Mas desta vez, do nosso país atualmente. Em vez da austeridade, o New Deal. O New Deal foi implementado devido à Grande Depressão de 1929, o famoso crash da Bolsa de Wall Street nos Estados Unidos, que causou uma enorme crise económica, não só no seu país de origem, como também pela Europa fora, e que levou certos países europeus a adotar esta política económica, para poderem recuperar o mais rápido possível. O New Deal em Portugal consistiria em fazer um investimento maciço em obras públicas para criar postos de trabalho e desenvolver algum poder de compra para as pessoas, pois não só seriam criados postos na construção civil, como em gente para operar as construções públicas, como hospitais, escolas, barragens, etc. Financiar criadores de empresas de pequena e média dimensão para promover o seu crescimento e riqueza, trazendo assim mais fundos ao Estado. Controlar a produção de produtos industriais e agrícolas para prevenir o aumento drástico dos preços ou a destruição necessária dos mesmos. É um aumento significante do salário para conceder um maior poder de compra aos cidadãos. Pois, o New Deal, de facto, foi uma política muito interessante do Sr. Presidente Roosevelt nos Estados Unidos da América, seguido aqui pelos europeus. O problema, Francisco, sabes o que é que falta para aplicar um programa desses, meu querido? Dinheiro. E ordem. Fundos, pois, porque para aplicar... De facto, resultou muito bem, como sabemos. Os Estados Unidos foi o primeiro a entrar em crise em 29 e é o primeiro a sair por volta de 32, 33. Mas o Estado tinha meios para pôr esse programa em ação. Infelizmente, o nosso Estado está quase falido. Temo que o New Deal não possa ser o caminho. Gostaríamos muito. Mas se calhar, se tivéssemos mais empresas a aparecerem, pudessem criar alguma riqueza, éramos capazes de ter alguns fundos... Com financiamento privado. Pois. Pois, essa já será uma possibilidade. Boa Nova, irresistível. Como segunda sugestão, temos os Imagine Dragons e estes voltam a abrir a porta com o tema I Bet My Life. é o primeiro sinal de vida do segundo álbum da aclamada banda de Las Vegas, que será lançado em 2015. I Bet My Life acaba de chegar a todas as plataformas digitais e, sobre ela, voz ao vocalista Dan Reynolds, é uma canção sobre a relação que tive com os meus pais ao longo dos anos. Às vezes foi complicado, mas no fim celebramos sempre a ligação que tive. Diz que em Portugal, os Imagine Dragons se tornaram um fenómeno global com o Night Visions, de onde saíram singles como It's Time, Demons, On Top of the World e Radioactive. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? Dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all. Boa Nova, um mundo de emoções. So vamos passar aqui ao nosso Pedro Andrade e ao seu desporto motorizado. Então, no dia 9 irá decorrer a última prova do MotoGP em Valência e a penúltima prova da Fórmula 1 no Brasil. Entre os dias 13 e 16 irá decorrer a última prova da WRC no País de Gales e no dia 16 também a última prova do WTCC em Macau. As provas que decorreram no passado fim de semana a contar para o Campeonato Nacional do Terreno e para a Fórmula 1 serão melhor analisados no próximo programa. Muito bem. Michael, estamos à espera da tua notícia de âmbito europeu, que desta vez é? É sobre o gás que a Rússia vai exportar para a Europa. O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu os países europeus de que há grandes riscos das perturbações do fornecimento de gás russo. Neste inverno, se não for resolvido os direitos com gás com a Ucrânia sobre o preço de gás. Em meados de junho, a Rússia cortou o fornecimento de gás à Ucrânia devido à recusa de Kiev em pagar o preço imposto por causa da crise entre os dois países. Segundo a Rússia, a dívida ucraniana ascende a 5,3 milhões de dólares, ou 4,3 milhões de euros. A Rússia, o maior fornecedor de gás na União Europeia, fornece gás a 12 países do centro e leste da Europa, e eles dependem muito dele. porque cobre mais de 3 quartos de suas necessidades. Um relatório da Comissão Europeia concluiu que uma interrupção total do fornecimento de gás por um período longo teria um impacto substancial em alguns Estados-membros como Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária, Grécia, Roménia, Hungria e Croácia. Muito bem. Como estão a perceber, o nosso Michael traz-nos aqui sempre o confronto. Parece que estamos em Guerra Fria. O confronto... E quem disse que não? Estamos numa reedição da Guerra Fria também. Pode ser. Então, parece muito, já daqueles anos 60 e 60, a relação entre a América e a Rússia nunca esteve pior do que... Tecnicamente, dizem que neste ano foi a pior relação entre a América e a Rússia desde a fundação da Rússia. Nos últimos 30 anos, e até nos 30 anos, nunca esteve tão mal a relação entre os dois. Eu acho que as questões económicas e políticas dos dois países combateram e a colisão está a dar em todos os outros países. Muito bem. A história não se repete, mas, por vezes, já há situações que se repetem e esta parece ser uma delas. Vamos estar atentos a este confronto leste-oeste, deste confronto entre o leste e o ocidente. Vamos passar às notícias da escola acerca do plano de atividades do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Mais uma vez lembramos que a Escola Básica da Cordinha em Ervedal da Beira vai levar a efeito no dia 15 de novembro, sábado, das 9h30 às 14h, a 7ª edição da Feira de São Martinho. Trata-se de uma atividade que está muito enraizada em toda a comunidade educativa e à qual a atual direção do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital pretende dar continuidade. Trata-se de um momento de convívio, de partilha e divulgação de tradições da Zona Norte do Conselho de Oliveira do Hospital. Neste dia, alunos, encarregados de educação e professores dos vários níveis de ensino, empenham-se para vender produtos hortícolas, artesanato, doces, frutos secos, entre os quais castanhas, plantas decorativas, petiscos, entre outros, no âmbito de um espírito empreendedor que importa desenvolver desde tenra idade. A feira terá animação por parte da fanfarra de bombeiros voluntários de Lagares da Beira e do rancho folclórico Rosas de Vila Franca da Beira. Dado tratar-se de uma feira aberta a toda a comunidade, registre desde já na sua agenda esta atividade que merece a sua presença. A Escola e o Meio. Estamos já a terminar o nosso programa de hoje, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Por hoje é tudo, despedimos-nos até para a semana, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.